Bruno 077, livre decolar, dono 0, vento, turno 70 graus, com meia dúzia de nós. Já decolou, gente, turno 0, bruno 077. Ponte espera da 10, pronto, 359. 359, rapaz, início da rolagem da aeronave à frente, a linha mantém 1 0. Passou, a linha mantém 10, 359. Gente, está livre táxi, eu tinha entrado no 020, chama para o ingresso. Está pronto para o ingresso, Lima. Gente, mantém o ponto de espera, temos 3 aeronaves para o 17. Oi, Silva, enquanto o transfer coloca presente aqui, senhor, 358 do 17, vai pela área chamada. Gente, aguarde. Bravo que Luiz, que solo aos 5-2, condições de agilizar o backtrack. Reparte livrando. Mike Eco Delta da presente, alonga para o setor norte, aguardando para ingressar na final no 7. Como 077, decolado aos 5-3, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde, mantenha um ponto de espera, 2231. Miguel liberal, sua final 3 milhas. Gente, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, tem condição do Miguel liberal para deslocar levemente para a direita para aproximação a fim de treinamento? Negativo, estamos com o helicóptero à direita, o Miguel liberal, aproximação normal. Acima, consegui a aproximação normal, ainda não lembrar. Gente, frequência livre estacionar. Em novembro, alfa livre pouso na 17, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Gente, o novembro alfa tem livre pouso na 17. Sai que deu autorizar a coronave na curta final da 17. Segue como número 2 para 17, após aeronave, sai que delta. 219, livre decolar, dono 0, vento no 60 graus, com 7 nós. E de novembro alfa, após o pouso, vai seguir em frente, livre à esquerda na Quebec. Gente, após o pouso, segue em frente, livre à esquerda na Quebec, o de novembro alfa. 5241 ali, mantenho no 0. Aguarde, a intenção será decolar o senhor quando a aeronave asa fixa tocar o solo. Mike Eco Delta informa o helicóptero que irá decolar da Bata com o pro do farol de Itapuã. Lima, vento no 50 graus, com 8 nós, altímetro no 020, reparte fora do solo. Lima. Dia novembro, alfa, solo 55, livra na Quebec, aguarde para o ingresso. Será na Quebec, o novembro, alfa, 5219, decolado 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Papa Lima, decolado ao 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Mas podemos começar o final da 17 com o bate pra cá. Vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 020, barra de pista livre. Cuidado. 5341 vai manter a posição por mais 2 minutos devido à aeronave à frente, mesma rota e mesmo nível. Eco Delta, livre pouso na 17, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 020. Livre pouso na 17 para o mar, Eco Delta. 241 no livre decolar, dá 1-0, vento 1-6-0 graus, 4-9. 2-2-3-1 na página da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Mike Eco Delta, solo 5-8, livre táxi, pátio 4. Fim de novembro, Alfa está livre ingresso e backtrack, é parte livrando do pátio 4. Boa tarde, Papá Romeu Lima, informa a intenção. Cruzar o aeródromo. Sente, cruza na vertical. Afirmativo, senhor. Tá agora na vertical do pedágio. Sente, reporte a 2 milhas, Papá Romeu Lima. Vai reportar 2 milhas do Romeu Lima. 5241, decolador 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Mantenha o ponto de espera, 925. Dois, 231 no livre decolar, dá 1-0, vento 1-6-0 graus com 7 nós. Livre decolar, espaço aberto, 2-3-1. Vamos 925, após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 1-0. Frequência livre a estacionar. Dois, 231, decolado ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, tenha uma boa tarde. Papá Romeu Lima, mantém o setor norte, aguarde autorização para o cruzamento. Mantendo aqui o setor norte, na vertical do estado do Coco, aguardando autorização. Papá Romeu Lima. Um 925, livre decolar, dono 0, vento 1-6-0 graus, com 5 nós. Papá Romeu Lima avistado, está livre o cruzamento na vertical do aeródromo, reporte livrando. Vai reportar livrando, autorizado, Papá Romeu Lima. 925, decolado ao 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo 9. Livrou as duas pistas, o Papa Romeu Lima. Gente, Papa Romeu Lima, apoio do farol de Itapuã, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 728, grato, Romeu Lima. Torres, Salvador, boa tarde, WebJet 6720, meia milha para o externo, checado, travado, avistando. Boa tarde, 6720, livre pouso na 1-0, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 020. 1020, livre pouso na 1-0, 6720. Boa tarde, Papai Romeu Lima. Romeu Lima, dá presente, ingresso na final no 7, a partir de 3 milhas. Parada, né? Sete dois zero, solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ao livrar, direita 129, 6720. Mantenho no zero. Romeu 755, a linha decola da 10, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado, Marina, vou decolar na 10, vou. Final da 1-7, Romeu Lima, livre pouso na 1-7, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Livre pouso na 1-7, Romeu Lima. Plano 755, decolado ao 10, controle 120, decimal 8, bom voo. Plano 755, controle 120, decimal 8, bom voo. 1-0, Romeu Lima, solo aos 1-0, informa a intenção de pátio. Gente, livre táxi, pátio 5, frequência livre a estacionar. Oi, Salvador, é o 3190, está no final da 1-0, já agora com o trem bastante chegado. 3190, reporte externo. Reporte externo. Salvador, muito boa tarde, eu triplo papá Romeu Lima. Triplo papá Romeu Lima, prossiga. Agora sim, para pouso na Bata, senhor. O Romeu Lima está na vertical de Itapuã. A gente mantém o farol de Itapuã, devido à aeronave na final da 1-0, estimado de 1 minuto e meio. Vai manter o farol de Itapuã, o papá Romeu Lima. Da 3190, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Leve pausa na 1-0, tá? 3190. Papa Romeo Lima, visual com Airbus na final do 1-0. Afirmativo, senhor. A gente segue na retaguarda do Airbus para 1-7 com base pela direita, reporte na base. Vai reportar na base, seguindo na retaguarda do Airbus, o Papa Romeo Lima. Santa 3190, solo 115, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 3190. Papa Romeo Lima, livre pouso na 17, vento no 60 graus com 612 de nós, altímetro no 020. Livre pouso na 17, Romeo Lima. O navio no 44, a linha decola da 1-0, vento no 50 graus com 7 nós. A linha decola da 1-0. Papa Romeo Lima no solo controlado, vibrou na base, senhor. Frequência livre estacionar, Papa Romeo Lima. Frequência livre, Romeo Lima, grato. Avião no 44, decolador 17, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, azul, 91 no 44, muito obrigado, bom trabalho.